escada. Vamos na jornada, pra ficar tudo legal. Diz aí, guarda sua escada. Vamos na jornada, não tem pra dar mais nada. Pula na parada. É 13 aí, é 13 aí, é Lula aí. Ó Joyce no telefone, ó Joyce no telefone, ó Joyce no telefone, ó Joyce no telefone. Ele não acredita, Bolsonaro perdeu. Mas ele é difícil de aceitar que Bolsonaro perdeu. Joyce no telefone, Joyce no telefone. Os caminhoneiros pararam, o Brasil tem que continuar. Joyce no telefone, vamos cantar o E. Joyce no telefone, vamos cantar o E. Ele não aceitou a derrota que o Lula fez. Bolsonaro perdeu, agora é 39. Joyce no telefone, porra. Tira essa escada daí, eu vou chamar o síndico Tim Maia. Joyce no telefone. Ele não aceita que Bolsonaro perdeu. É Lula aí, é Lula lá, é Lula aí, é Lula cá. Joyce no telefone. Nega tá varrendo a mesa. Joyce no telefone. Paca pinta de onda na quebrada. Joyce no telefone. Bolsonaro perdeu. Viva a democracia. Energia. Como sarigue, pode ser media. Joyce no telefone. Bolsonaro perdeu. Joyce do telefone. Não, ele tá de boa, são. Mas tá colaborando, pô. Aí, meu irmão, você acha que é família, pô? Que família. Seu chão, trabalhador da construção civil, conhecido como peão no Brasil, o mesmo nego que constrói o seu apartamento, o que lava o chão de uma delegacia. Ele é revistado e humilhado por um cara nojento, que ainda recebe o salário de bom de cada dia, mas graças a um Deus é o nordestino que todos nós pagamos, homens que pensam que ser humilhado não dói. O preconceito é uma coisa sem sentido, tira a burrice do peito e me dê ouvido. Me responda se você discriminaria o juiz Lalau ou o PC Farias. Não, você não faria isso não, pois você aprendeu que o preto é ladrão. Oi, muitos pretos roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, sabe como é. Ele rouba e mata o homem, seja você ou seja o Pelé. Você e o Pelé morreriam igual. Então que porra, o preconceito e viva a união racial. Eu quero ver essa letra você aprender e fazer uma lavagem cerebral. Não seja ignorante, não importa qual a origem, o acordo, seu semelhante. é branco. Aliás, branco no Brasil tá difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. E se você discorda, então olhe pra trás. Olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo se passou. Nasceram brasileiros, cada um com a sua cor. Um com as pele clara, outro mais escura. Mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua maluquice. Pois como eu já disse, racismo é burrice. E dê a ignorância um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Ah, fácil, tiro só, bem no meio do safado. Que morreu aí pelo mesmo, ah, todo ensanguentado. Plano econômico foi uma fraude. Gabriel, velho, tá acabando doidão aqui. Bons tempos, velho. Valeu, meu irmão. Curitiba, né? Curitiba. Salve, salve, Curitiba. Vamos aqui, Gabriel mandou ver aqui. Thank you. Kyle, Gabriel is asking if you know Bamboo Station. Bamboo Station from Israel? From Bamboo Station from Israel, man. Israel, valeu. Vamos finalizando aqui. Muito obrigado todo mundo que está aqui. E faltou também apresentar o Stolace dos Estados Unidos também. O Vile, o... Aqui o Cine quer dar a última palavra. Ele disse que não conhece. Não conhece, mas é porque ele mora no Arizona. Mas ele tem uma banda de rock progressivo das antigas. Que massa, viu? Que Deus abençoe a todos. Tamo junto, grandão. E o Cine também é meu professor aqui de reggae, de rua, de como lidar com as energias da rua também, né, Cine? Espiritualmente. Vamos junto, tá tudo certo. Agradecendo a todos aí pela energia boa que vocês mandaram pra nós. Thank you for the great vibes you sent to Brazil. Valeu. Thank you.